de súbito rasgando a fronteira possível, não fora o rosto, o riso, a serena postura do cadáver na praia. Não fora a flor, a pétala recortada em vermelho, o longínquo pregão, o retrato esquecido, o aroma da pólvora, a grade na janela. Não fora o cais, a posse do noturno segredo, a víbora, o polícia, o tiro, o passaporte, a carta de Paris, a saudade da amante. Não fora o dente agudo de nenhum crocodilo, não fora o mar tão perto, não fora a ver